Salvador, F5898, Bruno Ponte, Esmeralda, Amazonas. Objeto 5898, Anin, decola pista 10, vento 160 graus com 8 nós. Anin, decola 1608 nós, 5898. Salvador, Rio 5973, bom dia. Canal 73, chame em 208. Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, assino identificação, desse operador meu pai, ajustado a partir de agora, 1016, na chegada Mário. Iniciando o web 5898. Ciência. Para o táxi web 5717, 127, 3 horas e 35, confins. 5717, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 10 no meio. Índia Alfa reporta pronto, 10 no meio, 5717. Web 6749 está reautorizado 360 como final. Obrigado, 360 final, 6749. Web 5898, decolado 10, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, senhora, obrigado, bom dia. Torre Web 5797, ponte 010, pronto. Objeto 5717, Anin, mantém pista 10. Mantém pista 10. Manda proa 045, manda proa para interceptação dela, ok? Ah, porque nessa proa você vai interceptar o localizador a 30 milhas de Salvador. Tá, ah, tudo bem, vamos com a proa 075. A ideia seria 065, 065 para interceptar a Induna. Positivo, 065, cruza, consequência, liberou a cidade? Está critério. Controle, bom dia, web 5898, decola no P5, roda direita 3000. Web 5898, contato radar na decolagem, submontando 340. 2000, Leda. Ponte 2000, direto Leda, autorizado 340, copiado 98. Sete, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-40 graus com meia dúzia nós. Autorizado decolagem, 7-7. Chame esse 5251 na antena 3325. 251 3325, grato, bom dia, senhor. 6749, o senhor chamou, né, controle? Sim, 6749. 251 3325. Tá esperto, Nativo? Tá muito ligadinho, hein? Jet 5717, veiculado 13, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 717. Salvador, bom dia, leve 5717, vai livrar 1700 na Dael. Web 5717, contato radar na decolagem, submarcel 340, após 2000, direto Leda. 2000, Leda, 340, 5717. Colônia 73, direita proa 080. Direita 080. 5898 cruzou 130. Chame Recife 251 na antena 3325. 251 3325, 5898. A final de 13 milhas, avistando o Rio 59. 5973, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1862. Está na final de 11 milhas agora. Web 5717, chame Recife 1251, antena 3325. 3325, 5717. Controle o Rio Sinal 73 voltando? Prefira. É, sem contato com a torre, possível. Gente, detinha novamente em 78, meia dúzia. Do contrário, 219. Certo. Oi, Salvador, bom dia, Rio Sinal 73. Rio 5973, alto e claro, cheque trem. Baixado e pista cá. Gente, livre pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 6, 0 graus com 8 nós. Center. 567, identifique. Está autorizado para 2 mil pés, ajustado a partir de agora 1016. Uma pro de bom. Partiu pro de bom para 2016, centro da voo. tenho 5973 no solo aos 22, liberando via Fox, taxi via Alfa, Kilo, Tati 3, não me escuta até o corte. Copia a informação? Afirmativo. Da sua escuta até a parada total. Sim, Gol 9804. 9804, identifique-se, desça para 3.000 pés, ajustando a batida agora 1016 na chegada Golf. 3.000 pés, 1016 Golf, 1804. Doutor autoriza direto sim para o 357? Que voe com a proa 190, tendo como limite o localizador. 90, limite ao local, autorizado, reportaria estabilizado, 357. Salvador, bom dia, voo no 995, informação voo. Bom dia, voo no 995. A identificação, desça e mantenha 4 mil pés, altimetrar em Salvador 1016, chegada Bonf. Chegada Bonf, 4 mil pés, 1016, identificou, voo no 995. Como 7 inicia a redução e vem com a proa 150 para interceptar o localizador. 150 reduzindo, 357. Para 1700, com referência 3517, informe sobre o dado. Portará. Controle de Salvador, gol 975, bom dia, informação alfa. 975, bom dia, identifique e desça para 5000 pés. Ajustando 1016, chegada bom. Chegada é bom, 1016, é 5000 pés, 1715, identificou. Complete a aproximação, chame Torre de Salvador em 1862. Tudo bem, bom dia. Reitero 4, livre LS, desça para 2010, som estabilizado no localizador. Usará localizador 804. Foi LS,